está acontecendo? Com você, irmã, foi o primeiro amor que se extinguiu. Mas hoje é hora de voltar aquela comunhão. Volta agora, no primeiro amor. Volta ao primeiro. Recordações.